programa seguir contém doses cavalares de ironia e sarcasmo, não visa atingir qualquer pessoa que se preze e não tem compromisso com qualquer partido político, instituição ou Estado-nação. Estamos começando mais um Kenny News, hoje uma segunda-feira, dia 11 de março de 2019. E a notícia dessa vez, Bernardo? Dessa vez nós temos um apagão na Venezuela. Ó, eu achei que ia ser o contrário, olha só, eu sou o Gregório. E eu sou o Bernardo. E esse é o Kenny News, bora lá. Está no ar mais um QN News, o programa de notícias que vai queimar sua cabeça. Então, no dia 7 de março, um problema atingiu a principal hidrelétrica venezuelana, a famosa Central Hidrelétrica de Guri, que é a terceira maior hidrelétrica do mundo. Ô, louco! E isso deixou quase todo o país, incluindo a capital, sem energia elétrica, chegando a atingir inclusive Roraima, que neste exato momento está rodando a 100% de energia termoelétrica. Caralho, eu sabia que... Eu imaginei que ia acontecer alguma coisa com o Roraima, mas... Não, o Roraima só se foge nessa história. Pobre pessoas de Roraima. Acho que já... todo mundo de Roraima, que tá ouvindo a gente através de energia termoelétrica. Acho que a gente devia vender Roraima pro Venezuela, já tá tão interligado, tá ligado? Não, acho que a gente devia comprar Venezuela e anexar Roraima. Muito superior. Ia continuar o problema, pô. Não, o problema fica, né, mas... né? Tem que vender, velho. Tem que formar a República da Roraima. A gestão roraimense em cima da hidrelétrica da Venezuela, aposto que nem gerar esse problema. Então, e esse não é o primeiro apagão da Venezuela, mas é muito raro você ter um apagão deste tamanho, que basicamente acho que dois estados da Venezuela que ainda tem energia, dos 23. É um blackout, né? É basicamente, o país está sem energia, basicamente. E é a duração. O negócio começou no dia 7. Hoje que a gente está gravando é o dia 9 e ainda está no apagão. Mano, esses momentos são ótimos para observar o céu, né? E ver as estrelas que não se via há muito tempo. Mano, no nível de fome... Tem que olhar pelo lado positivo. Ou não, né, mano? Você tá mais preocupado olhando pro chão para ninguém roubar sua comida, que você já tá morrendo de fome. Tem isso também. Você tem que proteger suas posses, né, mano? Que triste. Então, dentre as consequências do apagão, nós temos a paralisação das escolas dos trabalhadores, declarada pelo governo. O governo falou, mano, não tem energia, ninguém vai trabalhar nem ir pra escola. Bando de vagabundo, essa é a grande verdade. Não tem energia. Falta de energia justifica alguma coisa. Claro que justifica. Claro que não. Como é que você vai chegar se você ir de metrô? Como é que você vai pra escola agora? Vai a cavalo. Não tem cavalo, ele morreu. Todo nego matou pra comer, não tem cavalo. A única justificativa que tinha é que se as crianças não tinham cadernos, sim tablets, aí realmente fica foda, né? Não dá pra enxergar a folha, não tem luz. Essa é a mentira mais esfarrapada que os alunos usam, velho. Que sala de aula fica tão pouco iluminada que não dá pra ler a folha do caderno? Você tá desconsiderando os alunos da noite, então, seu racista. Que é, a gente remaneja, né? Você que é um aluno da noite tá desconsiderando os alunos da noite, é isso mesmo? A luz do poste... Ah, é, não tem luz do poste. Não tem, velho. É, realmente, os alunos da noite... Não tem o moleque como. Tá desconsiderando os alunos da noite. Mas não é a Venezuela rica em petróleo? Só acender um gerador aí, pô. Ah, mano, tem que tratar o petróleo. Pra tratar o petróleo, precisa de energia elétrica, porra. De onde você tá tirando isso, cara? Você tá inventando aí. Todo moleque acha que nego trata petróleo com colher de pau e panela, tá ligado? Mas não era assim antes de fazer a parada? Pega a senhorinha lá de 90 anos, ela pega lá o petróleo, derruba na panela, dá aquela balançada, tira a gasolina, tira tudo. Cara, tem tutorial no YouTube de como fazer biocombustível. Com certeza tem como de transformar petróleo em gasolina. Não, biocombustível é de boa, porra. Petróleo que não dá pra tratar, porra. Ah, você que pensa, você já tentou? Então, mas você já tentou? Você que tá falando não, que dá, ué. Você que tem que provar o seu ponto. Ah, eu não, eu tô aqui pela inovação, né? Tô só estudando. E além, aconteceu agora. Além desse feriado, só que não, né? Porque eu acho que quando você tava sofrendo desse jeito, não conta como feriado. Se bem que tá aí o carnaval. Muito sofrimento. Exatamente, exatamente. Então, nós tivemos a paralisação de aeroportos e metrô, porque, né, como é que você vai ter o controle aéreo sem energia elétrica? Não tem como. Outra calúnia. Imagina que você tá, tipo, na Venezuela, aquela sofrência, todo aquele problema, aí você chega no aeroporto e fala, mano, eu tô indo embora, tá ligado? Eu tô indo, sei lá, pra Rússia, foda-se, eu não vou ter mais problema. Aí você vai embarcar no avião e acaba a energia do país. Acaba a energia do país, que é muito louco. É, não adianta nem mudar de aeroporto, não tem energia no país. Santos Dumont não usou nenhuma tomada para levantar o 14 bis. Então, mas o 14 bis não vai pra Rússia. Ele anda 14 metros. Cara, você tá desmerecendo o 14 bis? Eu tô. O avião mais rápido que Jesus tinha. Da época dele, ele era. Exatamente. Recorde anterior, zero. E além disso, nós temos várias mortes e risco de morte da população que precisa de equipamentos hospitalares, que precisam de energia para sobreviver. Além de medicamentos que precisam de refrigeração. Então, é, o pouco medicamento que tinha, ele tá estragando agora. É, aí realmente eu não tenho solução para isso. E esse só caso aqui é principalmente tipo recém-nascidos e tal, e galera da hemodiálise, né, mano? Se ficasse aí, morreu. Pois é. A única solução que eu tenho aí é erva medicinal, mas eu acho que elas não resolvem tudo. Sabe? Erva medicinal então, nem existe, mano. Erva é erva. Erva se fuma, não se cura. erva é ótimo. Erva se fuma, não se cura, mano. Já falei. A erva ou você corta e joga fora porque ela é erva daninha, ou você fuma ela, não tem outra opção. Mas não tem a erva da Bruna, não? Se tem a erva da Aninha, deve ter a erva de outras pessoas. Que é o quê, rapaz? Cara, episódio regado a erva. Tô percebendo. Tá fumando junto com meus vizinhos aqui. Então nós temos uma grande guerra de justificativos do porque o problema ainda não foi identificado. Então nós temos a oposição liderada pelo nosso querido presidente autodeclarado Juan Guaidó. Eu odeio esse título de presidente autodeclarado porque é um título gigantesco. Verdade. Imagina colocar isso na plaquinha da mesa, mano. Tem que ter duas plaquinhas. Tem que ter duas plaquinhas. Na ONU, presidente autodeclarado, e na outra, da Venezuela. Né? Então, o Guaidó, ele acusa incompetência e corrupção do governo, de que teria um problema na manutenção, que deu merda, porque... Foda-se. Eu acho fraco. Esse argumento é fraco pra mim. Porque o mais correto seria um alienígenas. Ah, eu não sei se eu falei antes que essa hidrelétrica é a terceira maior do mundo, eu falei? Falou. Falei. Ela só perde pra Três Gargantas na China e Itaipu no Brasil. Então ela é um pouquinho grande. Pois é, né? Então a merda pra ela travar toda deve ser gigante. Deve ter caído um elefante no negócio, não sei. Verdade. Então... Caiu um elefante no negócio, é ótimo. O elefante entalou lá dentro. Pois é, como é que você quebra uma porra dessa? Não tem como. E o regime Maduro, junto com a administração, eu adoro esse nome, a administração de guri, né, mano? Administração de guri. Eu acho que é muito engraçado você falar o regime Maduro, que é super incompetente. Ele é imaturo e não maduro. Não, cara. O que, que você tá usando aí? Me fala, o que, que você tá tomando? Café. Fala pro pai. Pô, mas o trocadilho não foi bom? Não. Se o governo ele é maduro, como é que ele deixa a hidrelétrica parar de funcionar? Quer dizer que ele é imaturo. Desde quando você ser maduro, quer dizer que você é competente. Ah, cara, costuma ser, quando, né? Assim, quando você é maduro, quando alguém falar, mano, você é incompetente, você não vai dar uma careta pra ele de volta. Igual o presidente de algumas repúblicas por aí. Que quando falam mal, vai reclamar no Twitter. Quais repúblicas são essas? Tem muitas, viu? Tem várias, inclusive, verdade. Tem no mínimo 3. No mínimo 3, eu dou no mínimo 50. Não, tem a metade dos moleques não conhece. O mundo da 204... O mundo da Twitter politic. Vamos continuar com isso, senão a gente vai chegar num lugar que não tem volta. A gente já tá há muito tempo, a gente tá dando vários giros. E o, no caso do governo Maduro, junto com a administração da Grande Guri, responsabiliza uma suposta sabotagem. Inclusive, o governo Maduro acusa os Estados Unidos de ter feito a sabotagem através de algum agente. Óbvio, velho. Óbvio. E tem a terceira opção, que os funcionários da hidrelétrica, eles estão com salários cortados. Então existe uma chance, a galera do sindicato lá, que pra quem não sabe, inclusive tem vários sindicatos que estão a favor do Guaidó. O mundo não é nunca tão simples assim. A galera, é capaz da galera do sindicato lá da hidrelétrica pode ter feito um protesto mais pesadinho aí. Jogou um elefante na hidrelétrica. E aí fodeu o país. Uma anta, né? Uma anta, né? Porque a América do Sul... Tipo, a população inteira da Venezuela, Diego. Ah, mano, é que é o seguinte, eu tô apostando nos Estados Unidos que contratou hackers norte-coreanos pra desligar a usina hidrelétrica da Venezuela. Eu acho que os Estados Unidos e o governo Maduro se juntaram pra comprar os sindicatos dos eletricistas. Você viu aquele encontro com o Kim? Com certeza foi pra solucionar isso. Mano. Fala, mano, você hackeia a hidrelétrica, você joga um elefante na hidrelétrica, por favor. Aí foi lá um míssil norte-coreano, você achou que era nuclear? Não, era um elefante que tava vindo em direção à hidrelétrica de Guri. A famosa Little Boy. A famosa Little Boy. Então nós tivemos os dois lados convocaram manifestações. O Guaidó convocou manifestações contra o governo, por motivos óbvios. E o Maduro convocou manifestações contra o imperialismo norte-americano. No dia 9 de março, é agora, na Venezuela, o dia do anti-imperialismo. Olha, nossa, cara. Realmente. Então, como vamos aqui fazer uma festa de comemoração ao dia do anti-imperialismo. Viva! Nesse momento é como se a gente pôde ver a feriado, né? O dia do anti-imperialismo. É, tudo para de funcionar, inclusive a hidrelétrica. Né? A hidrelétrica, toda, porra toda, acabou. Presidência, nada. Então tá aí mais uma coisa pra fazer os venezuelanos sofrerem, porque sofrimento nunca é demais, sempre dá pra expandir ele. Venezuela Wars, a ameaça fantasma. A gente já tá no episódio 7 da Venezuela. Inclusive, a gente tá tendo um trio repetente aqui no programa, que é Venezuela, Estados Unidos e Israel. Toda hora aparece os trios. Muito bom. Então é isso. Então esse programa vai ficando por aqui. Nos vemos no próximo e... Falou! Falou!